com meus próprios olhos, foi a primeira vez. Foi tão lindo e divino que eu não suportei. Fiquei sem ar e sem voz, do tanto que eu chorei, do tanto que eu gritei e me emocionei. Foram apenas 10 passos, todos estão chocados, maravilhados, surpresos, olhos arregalados. Como é possível? O homem de Deus falou: levante e ande, e aí o tetraplégico andou. Médicos confusos, ciência não explica o que o nome de Jesus fez na minha vida. Vi com meus próprios olhos, eu pude levantar. A majestade de Deus me fez de novo andar. A reversão da sentença, irreversível. Vitória improvável, milagre impossível. E deixei me levar, me encher, preencher. Me lembro que de joelhos agradeci por te ter. Mas hoje olho no espelho, não me reconheço. Tu me deste tudo, eu te dei o desprezo. Não tenho te buscado, não tenho congregado, nem orado. Olhei pra trás depois de pôr a mão no arado. Meu milagre é aquecer meu coração congelado. Estou confuso e andando pelo caminho contrário. Só mais um dia no diário de um desviado. Irmão, que tá acontecendo? Cadê aquele camarada cheio de fé? Que era firmeza na rocha, guerreiro sempre de pé. E me diz, cadê sua fé? Acho que nem tenho mais. E me diz, por que, meu parceiro? Eu fui deixado pra trás. Eu não vejo a alegria que enfeitava o seu rosto. Cê tá quase matando sua mãe de desgosto. Coração duro, cabeça dura. Mais maturidade, menos amargura. Mas não pude evitar, eu me senti desprezado. E quando mais precisei, eu fui abandonado. Você conhece o caminho, é tempo de reconciliação. Sua família te espera, tem verdadeiros irmãos. Tem amigos que acreditam que você vai levantar. O orgulho te paralisa, mas Deus vai te curar. Eu mesmo encontrei Jesus ao ouvir você falar que Deus é mais importante que o nosso respirar. Por isso eu choro, com coração quebrantado, me arrependo. Deus me recebe em seus braços, imóvel nessa cadeira que eu não vejo. Me mande logo seus anjos, porque senão eu pereço. Me levanta de novo, bota o soldado de pé. Linha de frente do combate, restaura minha fé. Vim me humilhar, pedir o seu perdão. Eu não quero afundar, por favor me dê a mão. Quero voltar, não aguento mais a dor. Preciso retornar, sentir o primeiro amor. Eu prefiro assim, prostrado diante do Calvário. Eu creio no meu milagre, eu quero ser resgatado. Últimas linhas do diário de um desviado. História pode mudar.